Em certo sentido, o amor é mais fundamental. Bertrand Russell. Não posso, pois, provar que a minha concepção de uma vida virtuosa esteja correta. Posso apenas expô-la e esperar que com ela concordem tantos quantos for possível. Eis o que penso. A vida virtuosa é aquela inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento. Ainda que sejam ambos necessários, em certo sentido o amor é mais fundamental, na medida em que levará indivíduos inteligentes a buscar o conhecimento a fim de descobrir de que modo beneficiar aqueles a quem amam. Bertrand Russell. No que acredito. Um oferecimento de trechoar.com. Estimula pensamentos. Compartilha leituras.